Cúpula Negredo. Cúpula Negredo. Salve! Diz que é nós, os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós, os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós, os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós, os pretos muito louco, firme e forte na voz. Requisitaram nós, salve, tamo envolvido. Música periférica, preto no puro estilo. Do Viela do Samba aos Morro da Godói. Aqui, RDG, Negredo, firmeza é nós. Quebramos as correntes, agregamos multidão. Partido original, batuque, samba do bom. Direto da senzala onde residem os pretos. Ritmo africano misturado ao brasileiro. Roda de terreiros, terras de Bagdá. Trata as comunidades por nunca deixar parar. O verdadeiro som que vem dos tempos antigos. Aquele que ouvia quando era menino. Pelo amor, pela dor, se envolvo com meus truta. Pela raça, pela causa que nós junto luta. Pela favela, pelos pretos que morrem por ela. Pelas mulher que representa cada passo dela. Pela criança vai crescer e ter um lugar conforto. Pra não acordar com a rota invadindo o morro. Eu vou cantar no rimano, na batida no boom. Misturei o meu rap junto com o Lodum. E no Viela do Samba eu vou colar. É nós que fecha da ponte pra cá. De ver as pretas dançar no estilo Calhete. Salve rapá, os bilhades presentes. Salve rapaziada, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. O que tem, o rap é sem. Não tem pra ninguém, reivindicando nossos direitos no gueto também. Oh, África eu sou, os pretos gritam roll. Da senzala, atabaque, batuque, tambor. Cabelo, sarará, chama as pretas pra dançar. É nós na fita, é nós na pista, é nós que tá. Revolução, tradição, hip hop. Todos juntos, unidos, nós somos fortes. Batendo de frente ao trem, que vem atropelando pé de break, Zé Povo também. É nós da fita, nego, em microfone na ativa. Representando, na mais pura ideologia. Lado a lado, firme e forte, tamo junto na guerra. Tipo de tsunami, um abalo na atmosfera. Salve! Pra rapa e pra toda a família. Sem se abater pelas quedas da vida, bandido. Ostentação, eu estruta, firmeza na balada. O sereno a 120, a curva estreita e fechada. A madrugada, aliás. Sentimento sereno, juntamente com a destreza, um ódio, um doce veneno. Lamento, sexta-feira foi feita pra curtir. Aliado com os parceiros da Avenida Sabim. Um índio apache que toca o seu tambor. E abre os braços, convoca o seu senhor. É o dono da chuva, é o dono da terra. Mas não é ele que promove a guerra. Subina Sabim, coruja olha pra mim. Negredo me ligou, estou aqui. Firmeza total por estar com vocês. A coruja acordou e é a bola da vez. Salve, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve. Vamos lá, Negredo. Cúpula Negredo. Cúpula Negredo. Salve. Cúpula Negredo. Cúpula Negredo. Salve.